me transforma a ti. Me forças, Jesus, ele pode abençoar mais um. Só depende de ti. Elimina aqui. Me forças, Jesus, ele pode abençoar mais um. Faz com que tu esqueças. Te tira das trevas. Jesus, ele transforma conforme o seu coração. Seja livre de tristeza e longe da má intenção. Eu sei que a vida é dura igual uma corda no pescoço, mas o reino do Senhor é conquistado com esforço. Considerado como o doido que vem, sai dos meus lábios. Mas Deus usa os loucos para confundir os sábios. Sendo assim, estou aqui, pronto para progredir. Deus me deu uma grande obra e nela que eu irei seguir. Sendo assim, estou aqui, nunca pensei em desistir. Se algum dia eu tropeçar, já sei pra onde eu devo ir. Pra o lado do Senhor igual ele nos quis. Se não tô ao lado do Supremo, não serás feliz. Me forte, Jesus, ele pode abençoar mais um. Só depende de ti. Elimina aqui. Me forte, Jesus, ele pode abençoar mais um. Faz com que tu esqueças. Te tira das trevas. Eu nunca vou morrer, como disse o mundo ABC. Você pode crer, eu vou firmar, eu vou orar. À espera do meu Jesus voltar. Ha! Não posso fraquejar, não vou me entregar. Pois a fé sem as obras não é nada. Saia das trevas, venha pra luz. Como disse os discípulos da luz. Me forte,